pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e às mulheres da boa vontade de Deus. Quem confia em Jesus? Não se esqueçam daquele pensamento do irmão Zaru, que está no primeiro volume da Bíblia para o povo. Ele diz assim: em qualquer circunstância, pensem logo em Jesus. Vamos em frente, porque Deus está presente. Viva Jesus! Para sempre.